Juliette, portão no zero. Juliette, portão no zero, só 3600, grato, boa noite, ó. Pouso, pistão no zero, vento 070 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado, 3398. 1868 visual com Airbus, Tatã, final da pista no zero. Após a passagem do Airbus, Tatã, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Voo 1868. Aguarde. 3152, táxi via Juliette, portão 13, 13 da remota. Juliette, portão 3398 no solo ao 53, libera a direita, chama solo 121, décimo 9. 398, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, 3798. 80 graus, 07 nós. 084, line up in wait, runway 10. Boa, meu agora autorizado, chama para o táxi. Chama o táxi. Zero, 84, line up and wait, runway 10. Runo 868 decolado ao 55, controle agora, Runo 19, decimal 8, tem um bom voo. 19, bom, boa noite. Salvador, boa noite, eu vou 1868, passando 1700 pés, a Puca. 1868, contato radar na decolagem, suba via Puca para nível de voo 230. Via Puca para 230, voo 1868, quando possível, a mãe Matheus sai. 1868, após 2000 autorizado, voajamos. Eu vou tirar um 1-8-8. A gente mantém a posição. Taxi Gol 1170 com 169 a bordo, alternando Fortaleza, 4 horas e 19. 79. Seria Forte Call Runway 10, no partido Airport. Já, 1170, boa noite, obrigado. Faz passagem do banho da Golfo esquerda, segue via Juliette, 1-2 da remota. Remota 1-2, 3-3-9-8 após o gol. Europa 084 going at 0200 for North Florida departure 119.8. Have a nice trip. 119.8, thank you, bye. 4. Delta 084 with a contact on the departure and climbing and maintain flight level 350 via Puka departure. Climbing 350 via Puka departure, Europa 084. Gol 1170, boa noite, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Boa noite, prossiga. Esse é a autorização para Natal. Autorizado São Gonçalo, nível 370, via Terzulu 1-0, saída Puca, transição Zipar. decola da 10, curva esquerda, aciona 5127, chama controle 19, decimal 8, boteja. Protegimento correto, chama para pushback funcionamento. Gente, o Gol 1170, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 080 graus, 08 mais. 080 com 1170, decolado 03, controle agora 119, decimal 8, tem um bom voo. 198, muito boa noite. Boa noite, controle, voo 1170. Voo 1170, boa noite, contato na decolagem, suba via Pucra para nível de voo 370. Via Pucra para o 370, 1170. Controle, bom dia, 972, informação aqui, passando 200 para 1150, Samari. Voo 972, sem identificação, desça nível de voo 050 e vou direto na produção, Vitor 366. Afirmativo, voando direto 366, gente, com 972. Fazer o Eri Fofline Harry Ambet. Alfa Mike Bravo Eco Tango. Alfa Mike Bravo Eco Tango, confirm Ambet. That's correct. Ok, direct position Ambet, Europa 0-4. Voo 1970, vou indo pro Voo de Aracaju. Voo Aracaju, 1970. Controle Salvador Azul, 4062. Azul 4062, boa noite, sua identificação, desça nível de voo 060 e vou na Pro de Serra Vitor 366. 060, possibilidade de voar na Pro de Serra Vitor. Tá legal, 366, tá legal, obrigado. Eu tô usando noite e sinal 95, corrigindo QNH agora, 10 no 3. 10 na 3, gente, alfa para o ponto zero da 10, reporta a torre 1895, vou 10. Voo 972, a sua identificação, desça para nível de voo 070 na proa do Serra Vito 366. Voo 972, reautorizado descida 2500 pés, ajustado 10 no 3. 2500, 1013, voo 972. Corrigindo, azul 4062, desça para 4 no 6, ajuste 10 no 3. Afirmo. 1172, reautorizado descida nível de voo 050. Voo 1170, chame centro do Recife, 126 decimal 85. 1285, 1170, boa noite. Santos 891, boa noite, sua identificação, desça 4 mil pés, via chegada bom, se ajuste 10-13. Chamando 0074, boa noite, acione identificação. Vou ir na Pro do Serra Vito 366, descida nível de voo 060. Europa 084, contact sinal Recife, frequency 1.6.85, if enable 1.25.45. 1.26.85 or 1.25.45, thank you. Voo 1972, autorizado R9, reporte passando Serra Vitor 366. Afirmativo, está autorizado para o segmento R9, repartirá o Serra Vitor 366 ao 972. O 4062, desça 2500 pés, ajustado 904, autorizado R9, pressão 90, reporte passando Serra Vitor 366. 2500, 904, autorizado R9, reportará passando 366, sul, passando 692. Voo 1098, decolado aos 13, controle agora 1119.8, tem um bom voo. 198, boa noite, voo 1019. Muito boa noite, voo 1098, saída PUCA. Voo 1098, boa noite, contato Hernando Decolagem, suba via PUCA para nível de voo 370. Via PUCA 370, voo 1098. Bono 228, boa noite, sem identificação, desça para nível de voo 070 via chegada Mari. Ainda preciso de chegada, informo que é o número 6 na fez a aproximação, Bono 228. Sete aguarde a ProServe do 366. Serra Vitor 366, voo 1972. Voo 972, chame torre 198.95. 1895, até daqui a pouco. ML074, confirma sua velocidade indicada. Tem que ter condições de mandar essa velocidade até as proximidades de TAP? Ponto 1891, não confirma sua velocidade indicada. 275. Gente, inicia redução 2509 para sequenciamento. 250. Gente, grata, reautorizado descida 4000 pés, ajustado 1093. 1172. Reautorizado descida para 3.000 pés, ajustado 1903. Via padrão, 1098, chame centro Recife, 126 decimal 85, caso negativo, 125 decimal 45. 2685, 2545, boa noite, igual no 092. 1172, deixa 2500 pés, autorizado RNAV, reporte passando Serra Vito 366. 2500 vai reportar o 366, 1172. Baixando a minha 074, dista 3 mil pés. 3 mil, 0074. Bono 228, reautorizado descida nível de voo 050. 050. Salvador, o Azul 4062, passando Serra Vitor 366. Azul 4062, visual com a pista 90? Afirmo, visual. Bem, chame Torre 198, decimal 95, Azul 4062. Torre 198, decimal 95, Azul 4062. Salvador, boa noite, Azul 4062, RNAV 10. Azul 4062, boa noite, tráfego já avistado, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Número 2, aguardando pista livre, o Azul 4062, avistado no 094. Afirmo, no 094. Tráfego. Oceaner 6074, desça 2500, autorizado a RNAV, reporte no Serra Vito 366. 074, retorno para 2709. Gente, chamei a 974. 19. 3 do 9, uma boa. Alô, Salvador, uma boa noite. 972, vibrando, você escuta. Boa noite, Gol 972, táxi via Alfa Juliette, portão número 4. Alfa Juliette 4. Azul 4062, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 07 a nós. Livre pouso, pistão no zero, Azul 4062. Bono 172, estabilizado. Estabilizado, 72. Gente, completa aproximação, chame torre 118, decimal 95. 395, vai chamar. Salvador, gol 972. Gol no 172, boa noite, tráfego já avistado. Continue a aproximação, aguarde formação, dê pista livre. Vai, né? Salvador, cuidado, né? Gente, 13891 no início, redução 2109. Sim, pronto, mantém. Estamos na proa do 369, para a renave da 10. Excelente. Uno 228, inicie redução 200 nós para o sequenciamento. Sim, reduzindo, 200. Direita, solo 219, azul 4063. Salvador Azul 4062, livrando o Foxtrot. Sou 4062, táxi de Alfa, quilo Pat 3, posição 4 direito. Vivo? Táxi via Alfa, quilo Pat 3, posição 4 direito. Alfa, quilo Pat 3, 4 direito, azul 4062. Não, 7074, só estabilizado. 7074, complete aproximação, chame torre, 1 decimal 95. 95, obrigado. Boa. É Alfa Quilo ou Alfa Delta, seu azul 4062? Alfa Quilo. A mínima para aproximação. Ah, 74, boa noite, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre, número 2 para pouso. É, 6074. Zero, o eixo do RNASA. Na verdade, está agora. Sim. O gol 1228 continua a descida para o RNAV. Tive o gol 1228. Desça para 2500, ajuste no 014. 2500, 04, 228. No 228, em redução para a mínima para aproximação. Gente, gol 228. Gol 1172 no solo aos 26, libere a direita, solo 121, decimal 9. 219 à direita. Táxi via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1. Dá de aproximação, chame torre 1-8, decimal 9-5. Boa. Salvador, boa noite, 3891, 3 milhas do Sierra Vista 3721. 3891, boa noite, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Olá, 3. 074, autorizado pouso, pista 10, vento 080 graus, 07 nós. Livre pouso 4-0-6-2, só pra confirmar, 4 Lima aqui, a gente tá ingressando com o sinalizador. 4 Lima, meu. Isso, sinalizador tá chamando a gente aqui na 4 Lima. Chega o sinalizador. Tá legal. 3-6-6 com a pista da vista, 1-2-2-2. 7-1-2-2-8, complete a aproximação, chame torre 1-1-8-95 e inicie redução. 118-95, iniciando o voo 228, obrigado. Chané 6074 no solo aos 30, libere a direita, agiliza a liberação quanto possível, solo 121 no decimal 9. 7219, está agilizando, passando a direita, obrigado. Chame 0074, táxi via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, 03, obrigado. Torre Gol 1228, boa noite, passando 372. 1228, boa noite, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Airbus da TAM, tocando o cabeceiro 10 agora. 7228. Dan 3891 no solo aos 31 na libere a direita. Mantenha a posição antes da alfa e chame o solo 121 no decimal 9. Vai levar a direita 1239. A 3891 segue o Chanel via Alfa e Juliette para o portão número 2. Alfa e Juliette, 02. Gol 1228, o vento 080 graus, 07 nós, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, 222. 228 no solo aos 33, libere a direita, solo, correção, na minha escuta, prossiga via Alfa e Kilo até o pátio 3, a remota será 2 Romeu. Alfa, afirmo, Alfa, primeira à esquerda na Quilo, pátio 3, 2 Romeu. Alfa,